passar um perfume. Hoje é dia 26 de maio, então estou aqui com o Heinz, uma verde, para a gente conversar um pouquinho sobre a sua trajetória artística profissional. E para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar sobre como você se afirma em termos de identidade. Identidade, olha, isso é uma coisa para mim tão nova, eu que sou velha, mas eu sou bicho. Uma bicha. Sou uma bicha, entendeu? Eu sempre... Assim, é muito engraçado, desde criança, bem cedo, assim, na minha cabeça, isso era bem resolvido. Não era em relação à família, às pessoas à minha volta, né? Sofriam muito. Eu não sofri tanto, assim, eu sofria o bullying, sofria tudo, mas eu nunca tive problema com isso. Na minha cabeça era bem... Nunca pensei a namorada, de insistir com namoradas, como algumas, alguns amigos meus até casaram, depois voltaram atrás, então... Pra mim, então, é essa coisa da coisa dos rótulos, é, antes me incomodava mais, assim, sabe? Não só os rótulos, como né, os apelidos, as formas de chamar, bicha, viado, baitola, é, boiola, tudo isso. Mas depois que eu relaxei com a coisa desses rótulos, ah, isso é bicha, dona bicha, bichona, pronto, não tem problema, eu acho que... Virou a chave. Virou a chave, não sofro mais. É, e sobre essa expressão artística do transformismo, você se considera uma artista transformista, uma drag? Como que você se autonomeia? Olha, na verdade eu sou um ator que eu tive a oportunidade maravilhosa de conhecer essa parte, né, do trabalho do ator transformista e me apaixonei, quis fazer parte. Foi no momento que estava rolando a primeira grande febre das drags no Brasil, que foi por conta da Priscila, Rainha do Deserto, lá no início dos 90, né? Então a minha estreia montado, a primeira vez que eu me montei foi em 1995, no espetáculo Crazy Dolls, que eu fazia com a Glória Cristal, com o Lauro Ramalho e com o Everton, né, Barreto. E foi a minha estreia. Eles já tinham uma caminhada, já tinham uma vida na noite, né, já tinham feito outros trabalhos, inclusive trabalhos com Mulheres do Pau Brasil, que era que eu assisti só em vídeo, eu não morava ainda aqui em Porto Alegre. Mas eu tive a oportunidade de assistir e adorava, pra mim era uma, né? Então eu me apaixonei por essa linguagem e durante muito tempo eu fiz no teatro, nas casas noturnas, em eventos, e aí eu me dediquei um tempo pra... Mas como eu tinha te falado antes, comentado, e comento agora de novo, a coisa da... Na minha cabeça, naquele momento, drag queen era uma coisa e transformista era outra coisa. A drag pra mim era muito mais exagero, era mais... Na época tinha muita coisa da drag que usava objetos para montar o seu figurino, por exemplo. Era um vestido de sandálias, havaianas, eram cabeças feitas de panela, sabe? Viajava no material para, né, tetas feitas com batedores de clara de ovo. Então, essa era a vibe, né? Não era assim. Por isso que para mim a drag naquele momento era diferente da transformista, porque aí na boate eu encontrava, ou no teatro, eu encontrava a transformista, a beleza, a beauty e a caricata, que era a que eu mais gostava, que era a que eu queria e a que eu segui durante muito tempo, né? Eu nunca fiz a bonita, sempre fui a caricata, a engraçada, né? até me montaram várias vezes, assim, me deixaram com uma make legal, com um figurino legal e tudo, mas pra mim eu não... A minha vibe era de fazer rir, de fazer, de escrachar, sabe, da linha cômica da coisa. E como é o nome dessa persona? Na época eu fui batizado pelo Zé Adão Barbosa, pelo diretor do espetáculo. O nome era Linda Evangelista, que era o nome, Linda Evangelista. O nome de uma modelo que era, na época... a mais top do mundo. Sim. E eu fazia a Linda Evangelista, que tinha vindo do interior do Ceará. Então ela tinha sotaque, né? E aí ela fazia toda... Mas depois a coisa do nome não pegou. Não sei Por quê, né? Porque tem gente que o nome pega e as pessoas, tipo, Charlene, todo mundo chama Charles e Charlene, ninguém mais. Desmontada, a Cassandra virou Cassandra, desmontada a gente chama de. Às vezes eu lembro de chamar Júnior, de chamar o nome, né? Mas é Cassandra. Pra mim, o Lauro, eu chamo de Laurita, a maioria das vezes, Laurita, né? Então. Mas o meu nome não pegou, assim. Ficou sempre Heinz, eu acho que o meu nome é forte, assim, né? Tem uma coisa de nome mais forte. Mas não pegou, não rolou muito. Até tentei usar fora do espetáculo, porque foi batizado no Crazy Dolls. Uhum. Mas não ficou. Então não tem, né? Heinz Lima Verde mesmo, uhum. E esse é o seu nome artístico ou ele é... É o nome de batismo. No Ceará o povo tem uma sina de nome bem complicada. Uhum. E o meu nome é por conta do pai adotivo do meu pai, né? Que uhum. era um senhor alemão que tinha esse nome de Heinz. E ele colocou o meu nome de Heinz. É um nome muito bonito e forte mesmo. É forte. Mas me causou vários problemas também no início, para escrever, uhum. os colegas, era Raíssa, era tudo que era bullying com esse nome. Isso é diferente. E eu dizia, por que meu nome não é João, meu nome não é Cláudio, uma coisa mais simples. Mas que bom que é Heinz, todo mundo sabe Heinz, tem porque, né? um único Heinz. Né? E aí acho que a próxima pergunta é... Na verdade, se você percebe esse desejo de se montar, de se experimentar no transformismo antes de você ter, de fato, estreado? Antes. Como que foi, mais ou menos? Antes, a minha brincadeira em casa era essa vibe, né? Na infância? Na infância. A minha brincadeira, o que eu gostava de fazer, era de fazer teatro em casa, né? Tudo era uma coisa de ritual em casa. De uma família católica, então eu ia na igreja, eu via a coroação da Nossa Senhora, eu chegava em casa e eu já queria fazer anjo e me montar e botava a santa da minha avó no lugar e eu coroava cantando, que a minha prima cantava e era vestida de anjo, então eu via aquilo, pra mim era... Eu tinha fixação por essas figuras femininas, assim, a minha prima era baliza da banda do colégio. Eu queria, porque queria uma bota, inventava, amarrava os panos na perna para ser bota. Uhum. Então, eu viajava com toalhas, cortinas e tudo que desse para transformar em figurino, eu fazia em casa. Uhum. Brincava de, por exemplo, de fazer salto. Eu amassava a latinha de refrigerante e botava atrás do pé. E ficava dando... E fugindo do meu pai ou de alguém que visse, né? Minha avó liberava geral. Ficava na casa dela durante todo o dia, então podia ser... E ela falava alguma nada. Coisa? Nada, ela queria que eu estivesse me divertindo, tivesse bem à vontade. Na casa da minha avó, ela, o meu avô, a minha tia, ninguém. O problema era se o meu pai soubesse ou... Né, também já teve vezes das pessoas chegarem lá, amigos meus chegarem... Na minha casa, que não sabia que eu tava naquele estado montado. E como que era daí? Aí depois eles também queriam se montar, não era problema. Foi tranquilo. Já despertava neles também, né? Mas desde o início, né? Sempre tive essa coisa aí. Por conta disso, eu brincando em casa, mas eu nunca tive, por ser no interior, por ser outra época, né? Então eu fui atrás do teatro para fazer algo parecido. Já que eu não conseguia me montar de, né, na figura feminina, nas figuras... Mas pelo menos no teatro eu tinha outras figuras. E quando você encontrou o teatro, assim? Eu comecei desde os 8, 9 anos de idade, fazendo teatro amador. Tive a sorte de morar numa cidade que tinha um movimento cultural e tem até hoje incentivo. Tem várias escolas de música, de teatro. Legal. Pra galera, mesmo sem condições, né, assim mesmo, eu era de uma família pobre que... Sou de uma família pobre, mas que muito menos recursos nos anos 70 e 80, né? Uhum. Tudo era muito mais difícil. Mas na minha cidade tinha essa maravilha de ter a escola onde oferecia teatro, dança, piano, violão, coral. E eu participava de quase tudo, né? Uhum. Tudo que era possível, eu tava lá. E aí dali você não parou mais? Não parei mais. Aí continuei fazendo teatro amador. Quando eu vim pro Rio Grande do Sul, né, que eu vim lá do Ceará. Uhum. Chegando no Rio Grande do Sul, eu fiquei sem contato com o teatro. Na verdade, no meu trabalho, eu estava fazendo teatro. Eu trabalhei numa escola durante esse período. Uhum. E lá eu estava com... Inventei um grupo de teatro para fazer. E a diretora incentivava, incentiva até hoje. Né? Até hoje eu estou lá trabalhando. E muito incentivo. E vamos fazer. Os pais adoravam. Queriam fazer uns musicais, uns shows no final de ano. Toda a bichinha espontava para fora. E aí eu fiquei 3 anos. E logo em seguida eu comecei a trabalhar... em Porto Alegre, já me profissionalizei, comecei com uma carteira provisória do SATET, né, do sindicato dos artistas do Rio Grande do Sul. Quando que foi, mais ou menos, isso? Eu comecei em 94. Uhum. Mas oficialmente, assim? O primeiro ano que eu trabalhei. Profissionalmente? Profissionalmente. No teatro eu comecei com um personagem masculino, que era o Romeu e Julieta. Né? Foi em 1994. Eu cheguei para morar aqui em 90. Aí eu fiquei em 90, 91, 92, em 93 eu comecei nas oficinas de teatro, voltei pro teatro e profissional comecei em 94. E logo em 95 teve o... Em 95, porque eu estreiei no teatro com o Zé Adão. Uhum. E aí eu fiquei amigo, e ele foi vendo toda essa coisa da comédia que eu tinha, né, e da vontade de me montar também. Sempre que eles iam assistir shows em algum lugar, na boate, nas boates, tudo, em alguns eventos, eu queria ir junto, porque eu adorava. Ah, ele acho que viu, né, esse talento, essa vontade, e aí foi o convite, rolou, e foi aí que eu entrei nesse projeto. Não tinha nada, não tinha montaria nenhuma, foi faltando dias para a estreia que ele convidou. No dia da estreia que o figurino ficou pronto, foi bem assim, sabe, vai rolar. E aquelas coisas que tem que acontecer, acontece, porque o personagem era para entrar mudo e sair calado. Era só para entrar com os sucos, era uma empregada, né? Ou seja, era a empregada da casa das drags, das três drags. E aí eu entrava, entregava uns sucos e fazia fazia alguma coisa que elas pediam, mas aí no dia da estreia ele disse: tu vai falar. Caramba! Foi um teste para daí todo mundo, para ele acreditar e para todas elas acreditarem que, né, que eu me jogava e que eu era afim e que dava certo fazer. Né? Porque daí eu, na estreia ele disse assim, tu vai, e eu improvisei um texto que a plateia morreu de rir. E aí eu passava em cena, ele mandava entra. E eu passava no fundo e tirava o foco, destruía com tudo. Então durante toda a temporada ficou essa vibe de. A linda do evangelista não falava nada, só entrava no fundo e ficava olhando na plateia. Já criou uma... Criei uma relação com dessa, o público, assim. Né? E aí me senti à vontade, né? Me senti na boa. Então, eu achei muito interessante de te ouvir, porque parece que o teatro, né, de uma maneira mais ampla, veio antes do transformismo. Veio aí, mas o desejo de se expressar a partir dessa arte, né? Já era antes. Já era muito anterior. Bem, e de certa maneira te levou pro teatro. Me levou pro teatro. É uma coisa que é um zigue-zague. Uhum, né? Que legal. Eu me montava em casa brincando com os objetos, vou lá pro teatro, o teatro é a porta que vai me levar pro... Né? E assim, antes da estreia, como eu falei, né? Antes da estreia no Crazy Dolls, quando eu comecei a ir para as casas noturnas e para assistir os shows na noite, eu fiquei assim, deslumbrado. Com a atmosfera, com a coisa cabaré, com a coisa da, sabe? As figuras, as personalidades, várias que já se foram, mas que são, com certeza, estão na minha essência como artista da noite, entendeu? Eu peguei, aprendi muito vendo, admirava muito e admiro. E aí isso também me dava muito gás, entendeu? Muita vontade de fazer, de, eu quero experimentar essa... Não era só a coisa da montaria pela montaria, entendeu? Era muito o estado de cabaré, o estado de estar tá com a plateia, de, sabe, da noite, aquela coisa e tudo. Pra mim era muito, muito mágico, entendeu? Me levava, quero fazer. E deixa eu te perguntar, o Crazy Dolls, ele foi feito pro teatro ou foi pras casas noturnas? Pro teatro. Pro teatro. Era o teatro de câmara. A gente era nas segundas-feiras, um dia bem quando. É isso que. Aquela coisa, né? Tá velha porque sente saudade do. Porque, gente, segunda-feira a gente lotava de mandar a gente embora no teatro de câmara, que era na República, um teatro que tá desativado há muito tempo, passando por uma reforma que não acaba nunca. É. Ali, agora tem iluminado, botaram um monte de lâmpadas na frente, tá? Porque tá tendo uma contrapartida da opinião produtora que tá reformando, mas agora a opinião produtora botou para funcionar, né? Porque há anos a prefeitura ficou para resolver e não resolveu. E ali era, tu imagina um teatro ali na Cidade Baixa. Quando a Cidade Baixa nem era o que é hoje, entende, para a cidade. E a gente lotava na segunda-feira e ficamos um tempão fazendo. Depois só saímos porque não tinha mais pauta no teatro, tinha outros projetos. Mas era, foi criado para o teatro e foi um sucesso, né? E você chegou a, também a fazer algum espetáculo para as casas noturnas? Depois de ter essa experiência no teatro, você logo foi para a casa seguida, noturna também? Aí eu comecei a fazer... Queria muito, né? Continuei fazendo o teatro com outros personagens, com outros projetos, teatro infantil. Comecei em 98, aí eu fiz o meu primeiro trabalho autoral, vários números, que eram só dublagens, e dublagens até de textos. Eu fiz o Quem Matou Odete Roitman, que era um show que eu fazia numa casa que era W Pub, que era um pub que tinha na Venâncio Aires, e era nas quintas-feiras. E fiquei durante quase 2 anos fazendo e sobrevivendo disso. Era uma época que tinha, eu acho que tinha muita procura para esse tipo de trabalho, e as pessoas iam assistir. Fiquei um tempão fazendo. E aí comecei a... Fui pro teatro, aí voltou pro teatro, que aí eu comecei a fazer imitações baratas com o Caio Prates, que também era dublagem, vai andar na montaria. E depois a gente criou um trabalho, que o primeiro era eu, a Dandara Rangel, o Renato Del Campão, e a gente fazia o Eu Sei Que Vocês Dublaram no Verão Passado. Foi no Teatro do Sesc. E aí, esse daí trouxe, foi o embrião de vários outros espetáculos, Eu Ainda Sei Que Vocês Dublaram no Verão Passado, em vários espetáculos, Bonecas à Beira do Ataque de Nervo, que eles fizeram, tudo virou um grupo, né, que todo verão trazia um trabalho de transformismo. A companhia de teatro descartável. Esse nome foi o que dei porque foi o primeiro trabalho. Foi o Quem Matou Odete Roitman, que era a companhia de teatro descartável, apresenta Quem Matou Odete Roitman. E aí tinha, né, depois a gente usou no eu sei que vocês dublaram no verão passado, e aí eles ficaram usando o nome, porque não era, o nome era completamente palhaçada, não tinha uma companhia de verdade, não existia. Era de quem quisesse usar o nome, era de todo mundo. E dentro dessas expressões transformistas, você comentou da Linda, que não pegou. Você chegou a surgir algum outro nome? Sim, porque daí muito tempo depois, né, em 2003, a gente, no Depósito de Teatro, que era um espaço de cultura e de teatro aqui em Porto Alegre, ficava na época era na... Na Zona Norte, agora não vou lembrar o nome da rua, mas daqui a pouco lembro. A gente criou a Baga Sexta, que era uma festa teatro que ficou de 2003 até 2011, sempre fazendo. Teve um período que era toda sexta, depois foi de 15 em 15 dias, depois foi uma vez por mês, e por último a gente fazia uma vez, e aí era multidão, de juntar 2.000 pessoas no lugar. Era a gente fazer no Centro Cinotécnico, na Usina do Gasômetro, em lugares grandes que cabia muita gente, né? E aí apareceu a personagem que eu fiz mais tempo, que era a Kelly Bola, que era em cima da música que eu comecei a dublar, a Kelly Key, né, o Baba Baby, que daí fiquei fazendo cachorrinho e Baba Baby durante muito tempo. E aí apareceu a Kelly Bola em cima da Kelly Key. E a Kelly Bola ficou durante. Então, muita gente. O personagem da Kelly Bola, o nome Kelly Bola, ficou mais forte do que o Lindo Evangelista, que nem durou muito tempo. Né? Ah. Os Kelly Bola durante todo. Mas são nomes assim que vão. Surgem e sobem, né? Nenhum fica, porque também não. Uhum. É como eu digo, a história do nome mesmo, meu nome acho que é mais forte do que a. Eu também não insisto muito em. Né? A divulgação não é feita em cima desse nome. E você, essa daqui você chegou a começar a falar um pouquinho sobre essa emergência do termo drag queen e da transformação na cena. Se você puder retomar um pouquinho isso que você estava falando. Sobre a chegada do termo drag queen, sim, e a transformação da cena. Isso. Então, isso era na época, o Crazy Dolls apareceu dentro da viagem do Priscila Rainha do Deserto, que aí era, né, virou uma modinha, mas não tinha o alcance que tem hoje de internet, de TV a cabo, programas como do RuPaul, né? Na época o RuPaul estava começando a gente começando a saber quem era o RuPaul aqui no Brasil. Então, e só tinha de conhecido a RuPaul, a Divine, que era uma das mais antigas que conheciam, né? E no Brasil tinha uns nomes como de drag não tinha, né? Tinha as caricatas, que aí era, né, pra mim era o que eu sabia de que era drag, eram as caricatas, que daí quem fazia caricata mais famosa tinha a Lola Batalhão, tinha umas figuras, a Isabelita dos Patins. Até hoje, né? Eram figuras que eram drag pra mim. Na minha cabeça eu linkava drag com essas figuras. Com essas, né? A Lola Batalhão, ela usava uma meia máscara, umas bochechas, ela aparece sempre na banda de Ipanema. E aí, porque ela, né, a história de se esconder da família, ninguém podia saber, tudo. Então ela usava uma meia máscara, assim, umas bochechas imensas. Ficava uma trava bem, né, caricata. E eu adorava aquela imagem, assim, eu vi em revista. Sabe, né, que eu não, essa eu nunca ouvi falar. Lola Batalhão, procurar. Figura. É, a figura é maravilhosa. É uma coisa, assim, uma máscara, não sei se era papel machê, o que era aquilo. Sei que ficava só. Ela tinha bigode, então, pra esconder o bigode, que ela não queria tirar. Aquela coisa tinha que esconder. Depois com o bigode já dava a família já esquecia. É, então tapava o bigode, aquela máscara, e ficava só a parte de baixo. Né? Tapava, caramba. A máscara era pra esconder mesmo. Transformava, né? Totalmente. Tu olha uma figura. Eu acho que é Ronaldo, não lembro como é que é. É um tio belíssimo, assim, aí com a máscara dava um carão, assim, uma coisa grotesca, maravilhosa a figura. E essa, pra mim, era, na minha cabeça, drag era isso. Transformista eram aquelas bonitonas que estavam lá no palco onde eu assistia. Era a Rogéria, né? Eram essas que depois se apareceram lá nas Divinas Divas, né? E as daqui de Porto Alegre também, né? As que eu era fã e conhecia todas e adorava. Mas eu tinha as caricatas, mas as caricatas para mim ainda não eram bem as drag queens. As drag queens para mim estavam ligadas a essa coisa do exagero, do brilho, com, né, Isabelita, esse povo, mas. Você falou também da criatividade no uso de elementos para fazer a montação. Isso, né? Isso. E a gente viu muito no Priscila, Rainha do Deserto. Né? Aí ela informou, ela na minha cabeça, que não conhecia quase nada, para mim drag era isso. Depois a gente sabe que drag não é, né? Na verdade, drag é homem vestido de mulher, é mulher vestido de homem, né? Essa coisa de. Tem uma vibe que ninguém sabe se é verdade, se é mentira, que é. Desde a época do Shakespeare, né, o drag é dress, como é que é o nome? Dress as a girl. Isso, é, isso aí. Então... São essas várias... E os termos mudam também, né, as relações. É, as drags agora são, pra mim, são as transformistas daquela época, né? Porque as drags estão cada vez mais femininas, mais parecidas... Estética, né? Estética, né? Elas estão muito mais... Uber Model, né? Tô mais Gisele, tô mais Jessica Rabbit do que qualquer outra coisa, né? Então, não é mais aquele exagero. Agora eu acho muito mais gatinha, muito mais próximo da Anitta, né? Às vezes umas makes que são pesadíssimas, mas são feitas para parecer, leve, né? Eu acho muito engraçada essa coisa. Assim. E essa daqui, essa próxima pergunta seria... e como que você percebe essa relação com as novas gerações? Essas novas gerações que estão surgindo. Bom, eu não tive muito contato, né? Porque eu, aos poucos, assim, eu dirigi a parada LGBT de Porto Alegre em 2007, 2008. É que teve uma época que ficou, separou. Ah, elas eram juntas? Aliás, agora tem duas, mas naquela época era só... Primeiro foi a Parada Livre, depois foi a Parada Livre e a Parada LGBT. E aí depois a LGBT voltou a ser com a Livre, do Lances, e aí apareceu essa do Desobedeça, que é do Roberto, que é de Luta, né, que eu não sei como é que é o nome. Então, teve uma delas que eu dirigi ali, foram os últimos momentos que eu trabalhei ainda na noite, assim, sabe? Como eu te falei, em 2010, eu acho que foi a última vez que eu fiz show de montado, depois eu fiz montado no teatro, agora eu criei um espetáculo, a gente criou, eu e a Patrícia, a diretora que eu trabalho, a Patrícia Fagundes, nós criamos o Desmedida Night Club, lá para um projeto do Instituto Ling, que só fez uma temporada curta lá, depois a gente fez umas datinhas, mas aí nunca mais, eu parei tanto de me montar mais, como também eu parei de frequentar a noite. Assim, os lugares, não sei, eu acho que depois de um certo tempo a gente vai, né, perdendo a disposição para ir, fica menos disponível para frequentar os lugares e, não sei, comecei a, mas eu gosto, me divirto, eu ainda vou no workroom, eu vou lá, assisto um show, mas eu acho assim, o que eu mais gosto. Eu mais gostava era, eu acho, do texto das apresentadoras, né? do show em si, na Casa Noturna, assim, tem no Vitrô, eu sei que ainda rola, mas eu não frequento mais, né? Mas eu não tenho muito como falar dessa, né? Dessa nova geração. Eu acho maravilhosa a coisa do visual. Tem oportunidade de comprar material que a gente não tinha naquela época, era tudo improvisadíssimo. A gente não tinha cílios, né? Cílios a gente encomendava para a Nick. A Nick Goulart, ela pegava uma peruca, ela fatiava uma peruca, enrolava os pedaços de peruca num lápis, botava spray e trazia para a gente. Tudo. Porque não se importava, assim. Interessante isso, né? Porque também parece que exige mais a criatividade de transformar as coisas, né? Artesanal total, né? Agora você vai lá, tudo compra no shopping, chega em casa. Chega em casa, também o que quer, da cor que quer, como que é. Tem a cola para esconder a sobrancelha. Nossa, era assim. Era tipo, eu que sou uma bicha que sul, feito uma chaleira, botava cola, botava sabonete para esconder a sobrancelha. A gente começava a suar e o sabonete fervendo no olho à noite. Tipo assim. Imagina! E a cola descendo. Meu Deus! A cola tenaz com sabonete para esconder. Hoje as bichas compram lá uma barra de... Mas tem gente que ainda esconde com sabonete. Acho que eu não tinha ouvido ainda falar de sabonete. Mas hoje se compra, né? As marcas e passa aquela cola e maravilhosa, some. Era tudo improvisado, né? Não tinha muito... E eu queria também saber um pouquinho como que é essa relação pessoal que você estabelece com essas personas. Existe alguma comunicação entre Heinz e a Linda, entre Heinz e a Kelly Bola? Kelly Bola. Como que funciona esse processo, assim, de... Eu acho que é meio uma coisa... brincando, assim, é um cavalo da mudança, né? Acho que eu recebo aquilo ali. Mas não deixa de ser um pouco a minha, né, o meu, algo que está guardado lá dentro, assim, bem nas entranhas que eu coloco lá fora usando essa figura, né? Mas a comunicação que eu acho é essa, é a de usar essa figura para falar e para me sentir à vontade em cena também, né? E mesmo, eu acho que mesmo quando eu não estou montado, mas existe uma coisa, se eu estou em cena e eu não estou com a montaria, não estou com o salto, não estou com a peruca, né? Mas eu me imagino com aquele salto, com aquela peruca, e aquela figura aparece de alguma forma no meu jeito de falar, no meu jogo com a plateia. Isso é observado pela minha diretora, pela Patrícia. Ela sempre fala, ó, apareceu a... Sabe? Não é assim, porque eu faço uma figura no espetáculo solo que eu faço uma vedete, né, em homenagem à figura da Heloína Ferraz, que é uma vedete daqui do Rio Grande do Sul, né, uma das maiores vedetes do Brasil. E ela briga, ela diz, não é a Kelly Bola, não são as outras, é a Eloy, é a figura, ela é mais chique, ela é mais, ela, né, ela é glamour, porque eu, as figuras que eu faço são sempre mesmo, que seja a sexy, a puta, né, a bagaceira. Você falou da caricata. É. Então é sempre muito isso, né? Tu viu que já tá tudo pronto? Tá tudo pronto, né? Tá, só ligar as luzes dele. E então existe uma, tipo, uma é reconhecível, assim, mesmo sem a montação, outras pessoas também conseguem reconhecer em alguns momentos esse lugar, essa expressão. Essa entidade que eu gosto. Essa entidade da Kelly. Da Kelly como da Linda Evangelista. Mas a Linda eu acho que menos. A Linda era uma figura que era mais... o jeito de falar era diferente, tinha um sotaque ainda, que eu brincava muito, né, que as pessoas achavam engraçado. Ela era mais tímida, mais silenciosa, entende? A Kelly não, a Kelly já é mais uma brincadeira de... Em cima daquela música da Kelly Quinton, é pura sedução, é pura essa vibe que eu utilizo pra... E essa experiência no transformismo, você percebe que ela produz ou já produziu deslocamentos no seu modo de estar no mundo, como Heinz? Ah, com certeza. Inclusive foi essa, foi tá em cena, montado e trazer amigos e pessoas da minha vida que eu ainda não tinha abordado a questão da minha orientação, né, da minha vida gay, da minha bichice. E eu, a partir desse momento que eu apresento essa figura para essas pessoas, eu comecei a me sentir mais à vontade e houve essa mudança, né? Foi um pouco da libertação, da minha libertação, né? No meu comportamento de me travar menos, porque eu era bem travado, né? Então acho que é uma coisa de... Isso tem tudo a ver. A partir do momento que eu me montei no Crazy Dolls, com certeza houve uma mudança bem grande no meu jeito de ser, na minha personalidade. Eu me senti mais seguro para falar para as pessoas, entende? Do que eu gosto, de quem eu sou, de... Então isso foi bem... Eu acho que isso é uma importância, com certeza, mudou bastante, né? Mesmo já não trabalhando mais com tanta frequência, é algo que fica para... Ficou para sempre, né? Foi importante naquele momento, que eu ainda era muito jovem, que ainda tinha muito medo dessa situação, né? E foi o que me levou também a me juntar... A me juntar com grupos, com pessoas que, por exemplo, está presente montada na primeira parada de Porto Alegre. Eu estava lá, entendeu? Tava, então, me deixava... Era um ato político, né? A coisa da montaria. Então, se montar não só pelo prazer de me montar, de me achar bela, não, até porque a figura pra mim era muito mais grotesca, mais, e as montarias eram mais, né? Nunca me preocupei em estar belíssima, em estar confortável, não, até às vezes usava roupas e sapatos e coisas que não estava confortável, mas eu gostava, porque era uma coisa que chamava a atenção e que era político, pra mim era... Ó, tô aqui, vejo como eu sou, como eu gosto de me vestir, como a minha maquiagem não é perfeita, mas eu tô aqui me divertindo e vocês vão ter que engolir, vocês vão ter que entender. Que forte isso, né? É. E acho que a gente já até tá falando um pouco sobre isso, né? Sobre se você percebe alguma transformação na sua forma de se comunicar quando você está nesse lugar do transformismo, montado ou desmontado, então vou dizer assim, porque você disse que às vezes desmontado também tem essa diferença, alguma coisa muda, né? Muda, com certeza. Não, a questão da comunicação, para mim, eu tenho certeza que essas figuras, essas formas femininas, né, que eu usei, que eu utilizei, a peruca, o salto, o batom, os cílios. Isso para mim foi muito importante na forma que hoje as pessoas dizem, tu sente muita vontade, tu chega até uma multidão, tu vai e te coloca, e com certeza todo esse processo de montaria e de me montar me ajudou muito, né? Isso para mim é importante. Eu, qualquer espaço. Já fiz lugares assim, dos mais variados. Assim. Já fiz bailão na rodoviária de charqueadas. Caramba! Já fui montado para distribuir camisinha e fazer um trabalho dos sonhos. Caramba! Lugares assim, tu não imagina. Baile funk em Alvorada. E como as recepções, elas maravilhosas, são. Maravilhosas! Porque eu chego, assim, é uma figura, imagina, eu vestido de enfermeira, um vestido branco bem curtinho, né? A própria. Mas assim, primeiro que tem aquela coisa do... Era um trabalho dos sonhos, que eram lugares héteros, né? Mas lugares de homens, que foram mapeados, homens que transam com homens. Ah. Então, de alguma forma, a gente tinha que ir lá. Lugares héteros? Lugares héteros. É o mais comum, é mais comum. Mas é fazer o quê? E que ano que foi isso, mais ou menos? Isso foi 2003, 2004. Foi um dos primeiros, era um projeto muito legal da história. Uma ONG, acho que era, não lembro se era da Suíça, era uma ONG, não lembro, escolha, não lembro, mas é muita informação para guardar. E aí a gente fazia os lugares, assim, os fomos mapeava os lugares mais absurdos da grande Porto Alegre e assim, São Sebastião do Caí, charqueadas. Tu ia lá no lugar do meu, dessa eu não saio, dessa eu vou apanhar. Imagina. Não, simplesmente parava o bailão e eu dizia horrores no microfone, as pessoas pá, pá, pá, e eu descia, as pessoas na época, pouca gente tinha celular assim, né, como hoje, todo mundo tem o celular, mas as pessoas queriam abraçar, quem tinha celular queria foto, e era uma, né, então é uma coisa da comunicação rolar, né? E com certeza, se eu não tivesse com aquela montaria ali, hoje na boa eu subiria, porque a cara de pau a gente vai, né, vai lustrando, vai melhorando, mas naquela época a figura, a montaria pra mim era o que era o passaporte pra essa comunicação. Mesmo sabendo que não era um lugar que não era comum ter aquele tipo de intervenção, mas eu me sentia muito. Era meio imprevisto, assim, sabia que eu imaginava. Os caras foram lá pra, sabe, a tiazinha e os caras dançando no meio do bailão e aí uma bicha só, uma bicha de enfermeira. Transformismo, é sobre isso. É sobre isso. E aí a galera, né, o Sandro e quem, o Alexandre Boer, todo mundo, Sandro K, todo mundo distribuindo as camisinhas, eles ficavam chocados, porque, né, momento de ganhar a camisinha e ouvir a doutora Vera Somos, aí era outro nome, eu criava. Era doutora Vera Somos, já era, Vera Somos. Já era a figura do que é enfermeira. Aí, assim, escola de samba, né? Nesse mesmo ano a gente se juntou lá com Filhos da Candinha, que é uma escola de samba daqui da Zona Leste de Porto Alegre, e eu ia na quadra, no meio da... Mas a escola de samba já é um lugar onde tem mais as figuras, né? A figura de transformismo sempre foi presente, assim, na maioria das escolas. Mas era isso, era de ir para os lugares mais absurdos com essa... Com esse projeto. É. Demais. Também é uma questão assim, que ressoa nessas que a gente está falando, até se você quiser seguir adiante, por a gente já ter falado, fique à vontade, tá? Você já se sentiu capaz de fazer coisas montado que não faria desmontado? Você acabou de me falar sobre isso. Tem lugares que eu entro montado que eu entraria desmontado, mas não seria a mesma desmontura, não seria a mesma. Eu não teria a mesma vontade, sabe? Não ficaria tão à vontade como. Eu gosto dessa coisa do me montar, não é ser agressivo, sabe, mas é enfrentar, ver a cara das pessoas que não são acostumadas a ter o contato, ficar próximo de uma bicha do meu tamanho, entendeu, montada de salto, aí eu ouvia das coisas mais absurdas, entendeu, gente que ficava incomodado, que tinha, né, Causa desconforto. As pessoas ficavam deslumbradas, entende? Da criança até a velhinha. E eu já fiz eventos em tudo que foi tipo, né? Então. Tá, né? Sentir a vontade com essa figura que deixa as pessoas nervosas, pra mim é o que eu gosto. Te dá prazer, é um prazer. Todo mundo assim, meio. Ah, não sabe o que faz. Porque acha que eu vou agredir, que eu vou dizer palavrão. Que eu vou fazer a baixaria e eu faço a doce, eu faço a kkk, eu faço. Nunca ninguém reclamou de que, ou num evento ou em algum lugar, que eu fui grosseiro. Mas quando chega aquela figura, as pessoas acham agora pronto, vai avacalhar e cagar e vai dizer palavrão e vai baixaria. E não. Já fui dos eventos, né? Já fiz bodas de ouro, de casamento, até. É o lugar mais bafão, o bailão mais bafão de novo. Essa é a primeira vez que eu ouço do bailão, de fazer uma drag em bailão. Eu achei também. Fantástico. Pra hoje, precisávamos de coisas assim, né? E como que foi e é a sua relação com outras artistas transformistas? Você comentou em algum momento que algumas te marcaram, mas você não me disse quem eram. Puder falar agora. Muitas. Assim, ó, todas as três, era um sonho que eu estava realizando, né? É uma alegria estar junto com a Laurita Leão, com a Glória Cristal e com a Leite Sibeli, né? Estar em cena, para mim foi uma honra estrear com elas três, né? E assim, figuras que eu via no espetáculo que eu faço do Desmedida Noite, que a gente adaptou o Desmedida Night Club para o Desmedida Noite, foi quando a gente pegou do teatro e colocou em vídeo para passar durante a pandemia em alguns lugares. E eu falo disso, assim, figuras que me inspiraram, me inspiram, que com certeza eu pego ali no meu arquivo e uso em cena sempre que eu posso. Não é copiar, sabe? É você guardar as informações para, na hora que precisa, o Castanho, o João Carlos Castanho, é um absurdo, entendeu? Tive a honra de trabalhar com ele e com a Dandara numa casa que já acabou há muito tempo, que era o Enigma. A gente trabalhou durante um ano, quase dois anos, um ano e meio, fazendo toda sexta, sábado e domingo. Uau. Shows, sexta e sábado, duas sessões. Uau! Então era uma escola. Que período foi, mais ou menos? Foi em 98, 99. Período bombou, né? Era o momento, entendeu? Era o momento. Era assim, primeiro tinha várias casas, né? Porto Alegre não tem, cadê? O que tem de casa assim? Casa noturna, tem o workroom, né? Que é o aquece, eu acho que é cedo, mas eram casas que viravam à noite, tinha dois shows na noite, entendeu? Tinha pessoal que assistia o das duas da manhã e o das quatro e meia, cinco horas, era outro público, assim, tinha gente que amanhecia nos lugares, né? Talvez o mais próximo disso ainda seja o Vitrô, que continua existindo. O Vitrô é quem é o único, é a resistência. O Vitrô é o Indiscreto, que já mudou vários lugares, né? O Indiscreto ainda existe, né? Então são os dois, é o Vitro e o Discreps, mas tinha Vitro, o Discreps, Enigma, Fim de Século. Ouvi dizer do Lando Reich. Lando, é, mas é mais antigo. Pouco, né? Antes. É, pouco antes, aí é dos anos 80. 80? É. Final de 80? Final de 80, é. Os 90 e 91 já não rolava, eu acho tão. Uhum. Mas assim, tinha o Era Uma Vez, uhum. Tinha o Sungas, né? Mas o Sungas já foi. O Sungas foi lá em. É, o Sungas foi em 99, 2000, que daí abriu do lado do Praia de Belas, aí, uhum. Né? Então eram 5, 6 casas e tinha as bebas, como eu, na época tinha energia, tinha noite de eu ir nas 6 casas. Uau! 6 shows. Não, eu digo algumas fazendo 2 shows, né? Mas eu digo de desmontada, com o público pra ver. Vai ter show da fulana, vai ter show da Fabiana, sei lá. E eram em horários diferentes. Tinha horários diferentes. Uau, que legal. Isso porque então, hoje às vezes é no mesmo tempo, no mesmo horário. Mesmo horário, né? Então isso era de você ir. A gente, eu e o Lauro, a gente, várias vezes a gente fez uma coisa de assistir. Não, era no domingo, era, já era com a Dandara, não era com o Lauro. O Lauro a gente até viu em 2 lugares shows, mas era com a Dandara. A Dandara fazia um show aqui no Enigma, uhum. Que era mais cedo, que era meia-noite. E depois a gente ia lá com o Indiscretos, que ficava na Venâncio, assistir e ela fazia o outro. Uhum. Então, e aí já fiz show aqui e também fui pra lá, né, fazer show. Então era uma coisa de circular na cidade, né? Uhum. E tinha... Pra todo mundo, todos os gostos, shows, tudo que era tipo. As caricatas, as belezas, as beauties. É, e você comentou que você já participou de alguns grupos. Sim. Eu queria saber mais sobre isso, sobre quais grupos, quando foi. Grupos de... Transformismo, mas também de teatro, de maneira não, mais é, companhias. Companhias, grupo de teatro, já o primeiro grupo, assim, eu já, o primeiro trabalho que eu fiz foi da Companhia das Índias, que era um grupo que foi esse momento da minha estreia, do Romeu e Julieta, aí fizemos, aí depois teve o Crazy Dolls. Tinha vários trabalhos que a gente fazia, não estava inspirado na Elis Regina, de vários. Então foi um momento que eu estava começando no teatro. E aí foi a Companhia das Índias, que era um grupo do Zé Adão, né? Uhum. Mas eu fiquei pouco tempo, assim, foi uns 2, 3 anos. Depois eu fiquei na Companhia Larde apresentando, mas eu era só convidado, né? Que era do Paulo Guerra, teatro infantil. A gente fazia, a gente fez um adulto também. Em 98, que era o SOS Coração, a Vida Íntima de Selma, que esse era montado. Eu fazia a Selma, um personagem, e era um texto do Renato Del Campão. E era um solo, mas tinha participação de um outro ator, do Felipe Mônaco, que entrava em alguns momentos. Mas era um solo de transformismo, né? E também é bem legal. Lá que a gente ficou um tempo. Depois, aí depois eu fui pro Depósito de Teatro. Depósito de Teatro eu fiquei de 2000 até 2010, 2011, quando a gente estava terminando, que estava na Vaga Sexta lá, né? A gente tinha esse projeto que rendeu bastante. E eu comecei aqui com a Companhia Rústica em 2006 e estou até agora. Então, em 2006, eu comecei no Sonho do Noite de Verão, trabalhando com a Patrícia Fagundes, Companhia Rústica, até chegar aqui nesse espaço que é o Zona Cultural, que a gente mantém hoje, né? É a Companhia Rústica, mas na verdade tem um coletivo de artistas envolvidos, até quem não é da Companhia Rústica, trabalhando aqui para manter um espaço aberto. Mas grupo mesmo, assim, o coletivo de transformistas foi o Teatro Descartável, a Companhia Descartável. Teatro Descartável. E sabe que eu ouvi também do Companhia de Teatro Ridículo, né? Isso. Daí vem depois dessa. É, aí mudaram, tiraram o Descartável e aí veio o Ridículo, né? Mas aí do Ridículo eu já participei, não participei mais nenhum trabalho. Foi, eu participei lá do início, né? E aí foi a Dandara, o Renato, o Lauro, a Nick e eu. Aí quando virou o Teatro Ridículo, aí já teve o Everton, voltou, né, trabalhava com o pessoal. Aí eu não fiz mais a formação. É, e daí virou. Aí teve a Casa das Três Irenes, uns espetáculos. O Bordel das Irmãs Metralhas. O Bordel das Irmãs Metralhas, é. Aí foi quando mudou o nome, aí mudou também o grupo, né? O Renato não fez mais, eu também não fiz. Aí era só a Dandara, o Lauro, o Castanha e o Everton, né? A gente já está se encaminhando para as últimas, temos mais algumas. E essa daqui ela é sobre os distintos espaços, né? Pelo que eu venho conversando e também lendo, o transformismo ele já passou aqui em Porto Alegre por diferentes. Passou e ainda passa, né? Por diferentes espaços artísticos ou artes, podemos dizer assim, que é as casas noturnas, os teatros, o cinema. E eu queria saber se, do seu ponto de vista, assim, qual desses lugares mais deu espaço para o transformismo? Eu acho que as casas noturnas. Mesmo não sendo valorizado o que precisava ser valorizado, né? Os cachês sempre foram péssimos. Porque depois, assim, passando um tempo em São Paulo, lá, não que seja, não seja tão diferente. Mas dependendo da casa em São Paulo e do artista que já tem um vínculo há muito tempo com a casa, o seu cachê é maravilhoso, até porque você precisa investir no figurino e na produção, né? Que tipo de artista você quer na sua cena, né? Então aqui sempre foi muito explorado, né? Mesmo dando muito espaço, que era vitrine também, aquela coisa, ele dou o espaço para você se apresentar, é vitrine para eventos, as pessoas vivem aqui, ele levam para os eventos, levam para. Mas ao mesmo tempo, eram uns cachês absurdos, né? E aí, algo que. Essa pergunta já está desatualizada, né? Porque nas conversas eu também me dei conta de que. Vocês faziam, eu não sei se fazem ainda, mas outros, acho que fazem ainda, Glória, eu acho que fazem eventos de casamento, eventos, outros tipos de eventos sociais, né? Bastante. E aí esses eventos, eles eram mais rentáveis, lucrativos, do que a própria casa noturna. Eu fiz eventos, assim, eu parei de fazer, mas pra ver, né? Eu parei de fazer eventos porque eu comecei a cobrar uns valores que as pessoas não, porque as colegas cobravam muito menos. Mas eu, para valorizar meu passe, e também porque eu me sentia, às vezes eu fazia um aniversário, que eram de pessoas que eu conhecia, de pessoas que eu via que me respeitavam como artista e tudo, mas eu já fui fazer eventos que tinha os filhos da dona da casa jogando coisa na gente, salgadinho. Nossa. E os adultos se divertindo com aquela situação. Então, é muito humilhante também. Muito humilhante, então não queria dizer, não vim para dar essa vibe. Eu comecei a cobrar super caro e aí tinha gente que aceitava, caro pra época, né? E tinha, mas tá muito. Eu vou te dar o telefone da Dandara, vou te dar o telefone da fulano, Eu dava os telefones e as pessoas fechavam indiquei várias pessoas. Porque eu disse, se é pra ir tem que valer a pena ou. Mesmo que não me sinta bem, mas pelo menos eu recebi uma grana que valeu a pena, né? É vender algo pro diabo. Recebe o dinheiro. Pelo menos tá valendo. Entende? Porque aí, sair de evento assim, humilhado, chateado, assim, que saco de ter que fazer isso. Mas valia a pena, né? E alguns ficaram assim, são pessoas que estão pra sempre. Eu fiz os 40 anos. Desse médico, né? E agora, o ano passado, do nada apareceu ali a mensagem: criatura, eu fiz 50 durante a pandemia, agora eu quero fazer 52 anos. Aí fui lá, quero que faça Juma. Fiz uma Juma, pagou toda a montaria de Juma. E aí, sabe, já vi. Aí vale a pena, são lugares que tu cria um vínculo e as pessoas te respeitam, te adoram. A gente que tinha me assistido há 10 anos atrás, que legal. Estavam lá desesperados. Guardou a foto, associou o momento, claro, né? Claro. Que legal. E Você já comentou sobre as casas noturnas, né? Você já comentou sobre algumas delas, e eu queria saber um pouquinho sobre essas diferenças de dinâmica. Você comentou que já esteve no teatro, nas casas noturnas, em eventos. Você pode me dizer um pouquinho sobre as diferenças de dinâmica de trabalho nesses lugares? Eu não tenho muita... Eu não sinto muita diferença, não. Uhum. Todos eu tenho essa coisa da atmosfera do cabaré, sabe? Uhum. Pra mim eu tenho que estar ligado, pronto pra improviso. Mesmo que eu esteja dublando, no meio de uma música pode acontecer alguma coisa bem, uhum, em qualquer outro lugar. Né? No teatro é mais confortável, né? Que as pessoas estão ali sentadas, não tem garçom passando, não tem ninguém indo no banheiro, não tem, né? É mais tranquilo. Mas igual eu tô pra jogo e eu me sinto. Entrou em cena, pra mim, eu acho que é tudo bem igual, não tem muita diferença. Não tem um que eu me sinta mais à vontade, não. Todos eu me sinto à vontade quando eu tiro a montaria, assim, eu relaxo, né? Não é que eu me sinto à vontade, eu me sinto à vontade em cena. Mas eu relaxo, só relaxo mesmo quando eu tiro. Dá um trabalho, né? Não, me dá trabalho, não é nem me inventar. Me dá trabalho é segurar a energia. Porque eu acho deprimente a criatura desmontada com energia. Eu tenho que estar o tempo inteiro. Claro, né? Fazendo o rolê, né? Fazendo acontecer. Então, independente de qualquer evento, qualquer lugar que eu esteja, tem que ser sempre. E essa é a nossa quase última pergunta. Além de trabalhar com transformismo, e você tem outra profissão? Sim, trabalho com transformismo como ator, né? Uhum. Mas eu sou professor no colégio, trabalho com teatro, uhum, e com artes. E é lá que me mantenho um bocado, né? Então... E quando que você começou como professor? Foi meio paralelo? Foi antes, né? Eu comecei com 16 anos a trabalhar como recreacionista no colégio. Precisava de recreação para as turmas menores, né? E eu comecei, e logo eu ofereci a ideia de fazer um grupo de teatro. Uhum. E aí fiquei, e foi só, e aí fui ficando, né? Um grupo de teatro, e aí fui cuidando da parte cultural do colégio, de eventos, uhum, e o colégio foi crescendo, e eu estou lá até hoje. Só que agora me botaram em sala de aula, que daí tem um laboratório de criatividade em arte, que daí me botaram para cuidar, uhum, e para fazer, né? Pra fazer acontecer. Então são trabalhos que ficaram em paralelo, e se atravessam, né, também? Mas muitas vezes eu saí do trabalho do colégio para ficar fazendo só teatro, teve momentos que você dava pausas do colégio, eu pedia demissão, me demitia, eu pedia para me demitir, e aí depois eles ficavam, mas eu nunca me desligava. Aham. Eu saía, mas ficava dando oficina de teatro lá, entendeu? Só não ficava de funcionário toda semana, durante todo. Pra poder trabalhar com essa exigência do tempo. Viajar, ir pra outros lugares, viver à noite, né? Porque daí ninguém aguenta trabalhar à noite nas boates, depois. 6 horas, tá? Nunca. E você, essa daqui você também já comentou, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre ela. Você parou de trabalhar como transformista em algum momento? Quando e como que foi? Ou diminuiu? Eu acho que agora... Parar não, né? Porque o ano passado eu fiz esse evento desse aniversário. Uhum. Gravei antes eu tinha gravado o vídeo esse do Desmentido à Noite, que participou de um festival lá no Cine Capitólio. Uhum. Então são... São atividades que não param, né? Elas estão ali paradinhas e às vezes elas voltam. De alguma forma, em algum momento tem um convite que faz a gente voltar. Eu nunca disse assim, não vou me montar nunca mais. Não existe. Ah, quando eu fazia um tempo que estava desmontado, aí eu trabalhei em 2010 na noite, aí ficou 2011, 2012. Em 2013 a Patrícia montou um trabalho que era Cidade Proibida, que o Silvério Pereira estava aqui na época, e aí a Patrícia convidou o Silvério para fazer junto comigo. A gente fazia um encerramento do espetáculo montado, assim, duas travestidas ali na cena, E aí voltou tudo de novo, né? Pega o figurino, pega as perucas. Cadê o... Teve um trabalho que eu fiquei fazendo durante muito tempo, né? Que o ano passado, inclusive, eu fiz, já tinha esquecido. Fiz durante a pandemia, eu fiz em casa, o Gordura Trans, que é um trabalho que eu faço, que é um roteirinho cômico com várias montarias e dublagens, e texto, que eu adapto para vários eventos. Já fiz de biblioteca, a eventos em hotéis, a boate, a casa de teatro, entendeu? Lugares variados. Então eu nunca paro, né? Tô sempre. O que você me comentou, talvez, então, seja que a partir de 2010, por ali, deu uma diminuída na casa noturna daí, né? É, é, com certeza. Casa noturna, mas no teatro e nos eventos ainda rola bastante. E como Kelly Bola ou já como outras personas? Nesses últimos? É, eu faço. A Kelly está sempre no Gordura Trans, está sempre a Kelly Bola. Sempre aparece. Sempre tem a Kelly Bola no Gordura Trans, que tem gente que vai para ver, já acha que vai ter, né? Funciona e também cria uma... E nunca é igual, né? Sempre eu faço diferente, não é uma partitura certinha, foi avacalho de várias formas. E será, essa persona, ela se transformou ao longo desse tempo? Olha, mas já teve mais magra, às vezes mais gorda. Mas... E as perucas já foram piores e melhores. Mas não tem muita... A mesma música e os mesmos gestos, as pessoas estão esperando... Pelas piadinhas que tem durante a música. E você comentou agora que trabalhou num filme também? A gente, não, eu já tenho trabalho de ator em alguns filmes, né? Mas de montado, a gente tem um trabalho que era da época do Histórias Curtas da RBS, que era Francisca, Rainha dos Pampas. Isso é legal se conseguir. Tem no YouTube, numa qualidade péssima. Eu pedi pro diretor, eu disse, a RBS já me prometeu, não consegue, que é do Rick Montanari. Mas no YouTube tinha ainda com a imagem com a Dandara, o Nelson Diniz. Quem que dirigiu ele? Rick Montanari. Como que se escreve? I-K-H-I-Q-U-E, Ike Montanari. Agora, Montanari, eu não sei se tem dois T's, dois N. Montanari, eu acho. Mas é fácil. É do Curtas RBS. É Francisca, Rainha dos Pampas. Que era inspirado na Priscila, Rainha dos Insetos. Ai, que legal. A gente vai para uma plantação de repolho, encontra o Fritz e Frida, aí vai para outro lugar, termina num CTG. Meu Deus, que viagem, quero assistir. Maravilha. Dava para ser um longa, mas foi um curta e uma viagem. E aí a gente transformou esse espetáculo que eu fiz, o Desmedida Night Club, a gente fez o Desmedida Noite, que tu vai me cobrar. E eu vou te mandar um link para te assistir. Tem também um curta. É um vídeo teatro. Aí tu vai assistir. Que é a gente fez um espetáculo de 1h05, 1h10. Ah, é um vídeo do espetáculo do teatro. A gente transformou, adaptou para a linguagem do vídeo. Ah, entendi. Não é a... Isso foi por conta da pandemia? A gente fez para Montenegro, lá para... gente, o Hermes, entendeu? A gente vendeu, teve um festival lá e a gente pegou o Desmedida Night Club e transformamos no Desmedida Noite, que entrou na programação desse festival da Hermes lá. Não sei nem como escrever sobre, né? Porque essa coisa da pandemia foi uma coisa muito louca pro teatro, né? Você não sabe o que se é teatro, vou fazer, se é cinema. Uma depressão, eu não queria fazer nada, uma merda. Muda, eu assistia, não gostava. Ou então tinha que ser um do Silvério que ele fez, que era maravilhoso, mas era muito, gente, nunca que eu vou conseguir fazer isso. Porque tu tem que arrumar uma equipe que entenda disso. Né? No caso Desmedida, foi bem simples, né? Mas bem simples. Mas é que o Maurício Casiraghi, que fez a direção de fotografia e tudo, e a trilha, é que... Ele sabe, né? Ele deu um ritmo pro vídeo, que assistir. É diferente para assistir um espetáculo de teatro com uma câmera parada, é muito chato. É muito chato, não me chama. Tem que adaptar, né? Tem que transformar para uma linguagem. Não é cinema, não é vídeo, é um vídeo teatro. Um vídeo teatro. Eu tinha anotado vídeo e agora eu vou teatro, vídeo. Teatro, porque não é bem um vídeo. Perfeito. O vídeo tu corta. Tu... Não, tu vai pegar um espetáculo e gravar de uma forma diferente. Numa outra mídia. Mas me cobre bem, eu te mando um link esse. Eu vou te pedir. E eram essas as perguntas. Tem alguma coisa que você queria comentar que eu não perguntei? Acho que falei demais, tá ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada pela disponibilidade, pela generosidade. Sempre que precisar, estamos aí. Muito feliz, assim, de estar trocando contigo.